ar é puro, não vou sair. Balance com força. Mais um pouquinho. Pro sono vir devagarinho. Quero sonhar bem diferente. Talvez igual a um passarinho. Quando acordar de manhãzinha, vou ver o sol nascer sozinho. E logo o dia vem clareando, os donos das matas vão se encontrando, andando e voando, nos ares cantando, nas matas, cuidando de tudo que é belo. Quanto à natureza, que é linda ainda, que é linda ainda, que é linda sim. Coisa bela natureza, vejam, veja florestal, veja, veja natureza, veja quanto verde está existindo na terra, que terra linda, é obra da natureza, luz divina, quero uma rede.